A fecheiro 14, Susan Calvin levou 5 horas a entrevistar os 63 robôs. Foram 5 horas de múltipla repetição. Robôs idênticos atrás de robôs idênticos. Perguntas A, B, C, D. Respostas A, B, C, D. Expressões cuidadosamente afáveis. Tons cuidadosamente neutros. Ambientes cuidadosamente amigáveis. E um gravador escondido. A psicóloga sentiu-se esvaziada da sua vitalidade quando chegou ao fim. Bogart estava à espera dela e olhou-a com expectativa. Quando ela deixou cair a bobina de gravação, com estrondo, em cima da secretária plástica. Todos eles me pareceram iguais. Abanou a cabeça. Não fui capaz de distinguir. Não esperava conseguir distinguir alguma coisa de ouvido, pois não, Susan? Disse Bogart. Por que é que não analisamos as gravações? Em geral, a interpretação matemática de reações verbais de robôs era um dos mais complicados ramos da análise robótica. Exigia uma equipa de técnicos bem preparados e a ajuda de complicadas máquinas de computação. Bogart sabia-o. Foi ele próprio que o disse, no limite do aborrecimento, depois de ter ouvido cada uma das entrevistas, ter feito listas de desvios de palavras e gráficos dos intervalos das respostas. Não há nenhuma anomalia, Susan. As variações de terminologia e de tempos de resposta estão dentro dos limites normais dos agrupamentos de frequência. Precisamos de métodos mais apurados. Devem ter cá computadores. Não. Franziu as sobrancelhas e mordeu delicadamente na unha do polegar. Não podemos usar computadores. O risco de uma fuga de informação seria enorme. Talvez se... A doutora Calvin interrompeu-o com um gesto impaciente. Por favor, Peter, isto não é um dos seus problemas insignificantes de laboratório. Se não conseguirmos identificar o nestor modificado a partir de uma diferença substancial que possamos detectar a olho nu, de maneira a não haver quaisquer dúvidas, estamos sem sorte. O perigo de nos enganarmos e de o deixarmos fugir é, de outro modo, demasiado grande. Não basta descobrir uma irregularidade microscópica num gráfico. Digo-lhe, se só tiver isso para ir em frente, prefiro destruí-los todos, pelo simples não. Já falou com os outros nestores modificados? Já, respondeu Bogart, e não encontrei nada de especial. Têm, no entanto, uma simpatia acima da média. Responderam às minhas perguntas e mostraram orgulho nos seus conhecimentos, exceto os dois novos, que ainda não tiveram tempo de aprender a sua física etérica. Riram-se muito jovialmente da minha ignorância em matérias da sua especialização. Encolheu os ombros. Suponho que isso é a base das más relações entre eles e os técnicos. Os robôs têm talvez demasiada tendência para impressionar os outros com os seus grandes conhecimentos. Não pode tentar umas quantas reações planares para ver se houve alguma alteração, algum desgaste na sua configuração mental desde que foram fabricados? Ainda não o fiz, mas vou fazê-lo. Agitou um dedo magro na direção dela. Está a perder o sangue frio, Susan. Não vejo porque é que há de dramatizar a situação. Eles são essencialmente inofensivos. Há ação? Calvin abriu fogo. Acha que sim? Já se deu conta de que um deles está a mentir? Um dos 63 robôs que acabei de interrogar mentiu-me, apesar de ter recebido ordens explícitas para dizer a verdade. A anormalidade está terrivelmente entranhada e é terrivelmente assustadora. Peter Bogart sentiu os dentes pressionarem-se uns contra os outros. De forma alguma. Veja, o Nestor 10 recebeu ordens para desaparecer. Essas ordens foram expressas com a maior insistência e pela pessoa mais autorizada para o fazer. Você não consegue contrariar essa ordem, nem por maior insistência, nem por maior autoridade. Naturalmente, o robô tudo fará para levar a cabo as ordens que tem. Na verdade, objetivamente, admiro a sua inteligência. Qual a melhor forma de desaparecer se não esconder-se no meio de um grupo de robôs iguais? Sim, é o tipo de coisa que você admira. Reparei que tem andado muito divertido, Peter. Divertido e com uma aterradora falta de visão. Você é robotólogo, por acaso, Peter? Aqueles robôs dão grande importância à sua suposta superioridade. Você mesmo disse. Inconscientemente consideram os seres humanos inferiores. E a primeira lei que nos protege deles está incompleta. São instáveis. E um dia acontece que um jovem manda um robô embora. Manda-o desaparecer, com todo um envolvimento verbal de repulsa, desprezo e desdém. É claro que o robô tem de obedecer, mas inconscientemente fica ressentido. Tornar-se-á mais importante do que nunca para ele demonstrar que é superior, apesar dos nomes horríveis que lhe chamaram. Pode tornar-se tão importante que o que resta da primeira lei pode não ser suficiente. Como é possível que o robô compreenda a quantidade enorme de palavrões que lhe chamaram? Obscenidade não é uma das coisas que lhes gravam no cérebro. A gravação original não é tudo, disse Calvin com rispidez. Os robôs têm capacidade para aprender, seu estúpido. E Bogart soube que ela perdera a paciência de vez. Não vê que ele podia perceber pelo tom de voz que as palavras não eram elogiosas? Continuou. Não vê que ele podia já ter ouvido aquelas palavras e ter reparado na ocasião em que eram empregues? Nesse caso, gritou Bogart, tenha a bondade de me dizer de que maneira pode um robô modificado causar mal a um ser humano, por mais ofendido que esteja, por mais vontade que tenha de demonstrar a sua superioridade. Se lhe disser como, você cala-se? Sim. Estavam debruçados sobre a mesa, um em cima do outro, olhando-se mutuamente com olhos furiosos. Se, por exemplo, um robô modificado largasse um objeto pesado sobre um ser humano, disse a psicóloga, não estaria a quebrar a primeira lei. E se o fizesse com o conhecimento de que a sua força e rapidez de resposta seriam suficientes para voltar a agarrar o objeto antes deste atingir o ser humano? No entanto, quando o objeto saísse das suas mãos, ele deixaria de ser o agente ativo. Apenas a força cega da gravidade o seria. O robô poderia então mudar de ideias e, por mera inação, deixar que o objeto caísse. A modificação da primeira lei permite-o. É preciso ter uma imaginação delirante. A minha profissão exige-o, por vezes. Peter, vamos parar de discutir. Vamos trabalhar. Você sabe qual a natureza exata do estímulo que levou o robô a desaparecer? E tem o registro da sua configuração mental original? Quero que me diga quais são as possibilidades do nosso robô fazer algo como o que acabo de descrever. Não aquilo exatamente, mas aquele tipo de reações. E quero que o faça depressa. E entretanto, tentaremos fazer testes de comportamento diretamente orientados para a resposta à primeira lei. Gerald Black, a seu pedido, inspecionava as divisões de madeira improvisadas que brotavam no abobadado terceiro piso do edifício de radiações 2, formando um semicírculo protuberante. Na sua maioria, os operários trabalhavam em silêncio, mas alguns não escondiam a sua perplexidade face às 63 células fotoelétricas que iriam ser instaladas. Um deles sentou-se junto de Black, tirou o chapéu e limpou a testa, pensativo, com o antebraço sardento. Black acenou-lhe com a cabeça. Como vai isso, Valensky? Valensky encolheu os ombros e acendeu um cigarro. Às mil maravilhas. Mas afinal o que é que se passa, doutor? Primeiro estamos parados durante 3 dias e depois apanhamos com esta tralha toda. Reclinou-se sobre os cotovelos e puxou uma fumaça. Black contraiu as sobrancelhas. Chegaram 2 especialistas em robôs da Terra. Lembras-te do problema que tivemos com robôs que entravam nos campos de raios gama antes de lhes metermos na cabeça que não o deviam fazer? Pois, arranjaram-se robôs novos, não foi? Alguns foram substituídos. Mas na sua maior parte foi um trabalho de reeducação. De qualquer forma, os tipos que os fazem estão a tentar inventar robôs que não se deixem afetar tanto pelos raios gama. Mesmo assim é um bocado estranho que parem todo o trabalho no propulsor por causa dessa história de robôs. Pensava que nada podia parar o propulsor. Bem, os tipos lá de cima é que sabem. Quanto a mim, faço o que me mandam. Provavelmente foi tudo uma questão de influências. Pois. O eletricista esboçou um sorriso e piscou um olho astuto. Alguém conhecia alguém em Washington. Desde que me paguem a horas, não tenho de me preocupar. O propulsor não me interessa para nada. O que é que vão fazer aqui? E eu é que sei. Trouxeram um monte de robôs, mais de 60, para lhes medir as reações. É tudo o que sei. E quanto tempo é que vai demorar? Isso gostava eu de saber. Bem, disse Valensky sarcástico, desde que me passem o cacau, podem brincar à vontade. Black sentia silenciosamente satisfeito. A história começaria a espalhar-se. Era inofensiva e suficientemente próxima da verdade para satisfazer a curiosidade. Na cadeira estava sentado um homem, imóvel, silencioso. Um peso caiu, precipitou-se na sua direção e foi desviado para o lado no último momento pelo impulso sincronizado de um súbito campo de forças. Em 63 cubículos de madeira, os robôs NS2 que assistiam atiraram-se para a frente nessa ínfima fração de segundo antes de o peso se desviar. E 63 células fotoelétricas, colocadas 1,5 metros à frente das suas posições originais, fizeram deslocar o marcador, provocando um pequeno recorte no papel. O peso subiu e desceu, subiu e desceu, subiu 10 vezes. 10 vezes os robôs saltaram para a frente e pararam, ao ver o homem sentado em segurança. O major-general Kalner não usava a sua farda completa desde o primeiro jantar com os representantes da US Robots. De momento não usava nada sobre a camisa azul acinzentada. Tinha os colarinhos desapertados e a gravata preta estava solta. Olhou esperançosamente para Bogart, que continuava elegante e cuja tensão interior talvez fosse apenas traída pelo brilho de suor nas suas têmporas. — Como é que isto está? — perguntou o general. — Que esperam descobrir? — Uma diferença que pode vir a ser demasiado subtil para os nossos objetivos, receio, respondeu Bogart. Para 62 destes robôs, a necessidade de correr na direção do ser humano, aparentemente ameaçado, é aquilo a que chamamos em robótica reação forçada. Mesmo depois de saberem que o ser humano em questão não seria atingido, e ao fim de 3 ou 4 vezes souberam-no com certeza, não conseguiram deixar de reagir daquela forma. A primeira lei exige-o. E então? Mas o 63º robô, o Nestor modificado, não sente tal impulso. Tinha liberdade de ação. Se quisesse, poderia ter ficado sentado. Infelizmente, e a sua voz revelou alguma desilusão, ele não o quis. E porquê? Bogart encolheu os ombros. Suponho que a doutora Calvin nos explicará quando chegar. e provavelmente com uma interpretação horrivelmente pessimista. Às vezes é um bocado aborrecida, mas é competente, não é? Perguntou o general com uma súbita expressão de desconfiança. Sim, Bogart parecia divertido. É competente, sim. Compreendo robôs como uma irmã. Deve ser por odiar tantos seres humanos, penso eu. O que acontece é que, psicóloga ou não, ela é extremamente neurótica. Tem tendências paranoicas. Não a leve demasiado a sério. Espalhou a longa série de gráficos de linhas quebradas à sua frente. Está a ver, general? Em cada um dos casos, o intervalo de tempo entre o momento da queda do peso e a realização de um movimento de 1,5 metros tende a diminuir à medida que os testes se vão repetindo. Há uma relação matemática definida que regula esse fenómeno e qualquer desvio em relação a ela é sinal de grave anormalidade no cérebro positrónico. Infelizmente, todos eles parecem normais, mas se o nosso Nestor 10 não estava a responder sob reação forçada, por que é que a sua curva não é diferente? Não compreendo. É bastante simples. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, reações de robôs não são perfeitamente análogas às dos humanos. No caso dos seres humanos, a ação voluntária é muito mais lenta que a ação reflexa. Mas com robôs não é assim. No caso deles, é apenas uma questão de liberdade de escolha. De resto, as velocidades de ação livre e ação forçada são praticamente as mesmas. O que eu esperava era que o Nestor 10 fosse apanhado de surpresa na primeira vez e demorasse demasiado tempo a responder. E isso não aconteceu? Receio que não. Então não se chegou a lado nenhum. O general sentou-se com uma expressão de dor. Já passaram 5 dias desde que chegaram. Nesse momento, Susan Calvin entrou e atirou com a porta atrás de si. Guarde os seus gráficos, Peter, gritou. Sabe bem que eles não mostram nada. Murmurou algo impacientemente, quando Kalner fez menção de se levantar para a cumprimentar e continuou. Vamos ter de tentar outra coisa depressa. Não gosto do que se está a passar. Bogart lançou um olhar resignado ao general. Passa-se alguma coisa? Nada de concreto, mas não me agrada que o Nestor 10 nos continue a enganar. É mau. Isto deve estar a alimentar o seu já enorme complexo de superioridade. Receio que as suas motivações não sejam já simplesmente o cumprimento de ordens. Penso que se está a tornar uma necessidade neurótica de se superiorizar a inteligência aos seres humanos. É uma situação doentia e perigosa. Peter, já fez aquilo que lhe pedi? Já determinou os fatores de instabilidade do NS2 modificado da forma que lhe indiquei? Já está a andar, disse o matemático sem grande interesse. Ela olhou por um momento furiosa e depois virou-se para Kalner. O Nestor 10 está, sem dúvida, consciente daquilo que estamos a fazer, general. Não tinha qualquer motivo para saltar ao isco nesta experiência, especialmente depois da primeira vez, já que se deve ter apercebido de que o humano não corria qualquer risco real. Os outros não o podiam evitar, mas ele falsificou deliberadamente uma reação. E o que é que acha que devemos fazer então, doutora Calvin? Temos de fazer com que seja impossível fingir uma reação da próxima vez. Vamos repetir a experiência, mas com uma alteração. Colocaremos cabos de alta tensão, capazes de eletrocutar os nestores entre o humano e os robôs. Cabos suficientes para que não seja possível saltar-lhes por cima. E faremos com que os robôs tenham perfeita consciência de que tocar nos cabos significa a morte. Espera lá, disparou Bogart com uma perfídia súbita. Eu não autorizo isso. Não vamos eletrocutar robôs no valor de $2 milhões para localizar o Nestor 10. Há outras maneiras. Tenha certeza? não descobriu nenhuma. De qualquer forma, não haverá eletrocução. Montaremos um relé que cortará a corrente no momento em que lhe for aplicado peso. Se um robô aplicar o seu peso sobre os cabos, não morrerá. Mas isso ele não o saberá, percebe? Os olhos de General ganharam um novo brilho, esperançados. Isso vai funcionar? Deve funcionar. Nessas condições, o Nestor 10 terá de permanecer sentado. Podia receber ordens para tocar nos cabos e morrer, já que a segunda lei, a da obediência, é superior à terceira lei, a da autopreservação. Mas não vai receber essas ordens. Vai ser simplesmente deixado ao seu próprio arbítrio, tal como todos os robôs. No caso dos robôs normais, a primeira lei é da segurança humana, levá-los à morte, mesmo sem ordens. Mas não no caso do nosso Nestor 10. Com a primeira lei incompleta e sem ter recebido quaisquer ordens, a terceira lei, a da autopreservação, será a de mais alta prioridade. E ele terá de permanecer no seu lugar. Será uma reação forçada. Isso será feito esta noite, então? Sim, disse a psicóloga. Se conseguirmos montar os cabos a tempo. Agora vou dizer aos robôs o que os espera. Na cadeira estava sentado um homem, imóvel, silencioso. Um peso caiu, precipitou-se na sua direção e foi desviado para o lado no último momento pelo impulso sincronizado de um súbito campo de forças. Uma vez, apenas. E da sua pequena cadeira de campo, na cabina de observação da galeria, a doutora Susan Calvin levantou-se e susteve a respiração horrorizada. 63 robôs permaneciam calmamente sentados nas suas cadeiras, fitando atentamente o homem ameaçado que se encontrava à sua frente. Nenhum deles se movera. A doutora Calvin estava furiosa, quase para além do que seria suportável. Mais furiosa ainda porque não se atrevia a mostrá-lo aos robôs que um por um entravam na sala e depois saíam. Verificou a lista. A seguir viria o número 28. Faltavam ainda 35. O número 28 entrou timidamente. Ela forçou uma calma razoável. E quem és tu? O robô respondeu numa voz baixa e insegura. Ainda não recebi número próprio, minha senhora. Sou um robô NS2 e era o número 28 na bicha lá fora. Tenho aqui um papel que devo entregar-lhe. Ainda não estiveste aqui hoje? Não, minha senhora. Senta-te, aí mesmo. Quero fazer-te algumas perguntas, número 28. Estiveste na sala de radiações do edifício 2 há cerca de 4 horas? O robô teve dificuldade em responder. Depois fê-lo roucamente, como uma máquina que precisa de óleo. Sim, minha senhora. Estava lá um homem que quase sofreu um acidente, não estava? Sim, minha senhora. E tu não fizeste nada, pois não? Não, minha senhora. O homem podia ter ficado magoado devido à tua inação. Tens consciência disso? Sim, minha senhora. Não pude evitá-lo, minha senhora. É difícil imaginar uma grande e inexpressiva figura metálica a tremer de medo, mas era isso que estava a acontecer. Quero que me digas exatamente porque é que não fizeste nada para o salvar. Eu quero explicar, minha senhora. Não quero pôr certo que a senhora, que ninguém, pense que eu poderia fazer fosse o que fosse que causasse mal a um senhor. Ou não, isso seria horrível, inconcebível. Pelo amor de Deus, não fiques nervoso, rapaz. Não te estou a acusar de nada. Quero apenas saber o que estavas a pensar na altura. Antes de tudo acontecer, a senhora disse-nos que um dos senhores estaria em perigo de vida por causa daquele peso que está sempre a cair e que teríamos de atravessar cabos eletrificados para o tentar salvar. Bem, minha senhora, isso não me impediria, que é a minha destruição se comparada com a segurança de um senhor. Mas ocorreu-me que se eu morresse no caminho, acabaria por não poder salvar. O peso esmagá-lo-ia e eu teria morrido em vão. E talvez um dia outro senhor viesse a sofrer um mal que não sofreria se eu estivesse vivo. Compreende, minha senhora? Queres dizer que foi apenas uma questão de escolha? Entre a morte do homem e a tua morte e a do homem? Não é verdade? Sim, minha senhora. Era impossível salvar o senhor. Ele podia dar-se como morto. Nesse caso, era inconcebível que eu me destruísse para nada, sem ter recebido ordens para isso.